No sábado, 28 de setembro, teremos o início oficial da catequese em Oliveira do Hospital, com uma solene Eucaristia às 17 horas, e que ao mesmo tempo celebraremos a festa do padroeiro titular da paróquia, que é a Exaltação da Santa Cruz. Depois teremos um momento muito particular, que será a bênção do novo terreno, que entretanto a paróquia conseguiu adquirir para a construção da nova igreja. Se dirigirem ali atrás do tribunal, em direção à aldeia de Nogueira, irão ver um terreno que antes eram umas casas velhas e umas árvores velhas, que agora está limpo, e esse é o terreno de onde será, de onde projetamos a nova igreja. Temos alguns gabinetes de arquitetura a refletir e a trabalhar para que até o fim do ano seja apresentado um estudo prévio, digamos assim, uma ideia para a futura igreja, para que depois se possa trabalhar e ver se nesse espaço conseguimos edificar uma igreja, a igreja paroquial do Oliveira do Hospital, com os salões também para reuniões e para as suas atividades. Pronto, estamos a ver se conseguimos pôr-nos a mexer. Há muitos anos que se fala nesta nova igreja, ainda não se concretizou. Agora damos mais um passo importante, é um passo inicial.